vou sair de verde e rosa, todo prosa por aí. Vou curtir a liberdade, 3 dias de felicidade. Quero espalhar meu sorriso e entre cantos e fanfarras. Vai ser difícil a tristeza me ver. Quem quiser me ver, só vai me ver cantando, batendo samba como o Bamba faz, cheio de vontade de ser mais feliz. De verde e rosa eu vou pela avenida todo satisfeito, viver com outra ilusão no peito, brincar do jeito que ninguém brincou. De verde e rosa eu vou pela avenida todo satisfeito, viver com outra ilusão no peito, brincar do jeito que ninguém brincou. Eu vou sair, vou sair de verde e rosa, prosa por aí. Vou curtir a liberdade, 3 dias de felicidade. Quero espalhar meu sorriso e entre cantos e fanfarras. Vai ser difícil a tristeza me ver. Quem quiser me ver, só vai me ver cantando, batendo samba como o Bamba faz, cheio de vontade de ser.